A fogueira quando finda, cinza sobre o chão pisado, me lembro de ares juninos, os meninos junto à cerca, cerca de 2000 ladrilhos enfeitando o chão pisado. O avental de Dona Zeza, a comida na panela, as bandeirolas ao vento, homens preparando a lenha e a mulher prepara a filha para a festa de São Pedro. Eu nos braços do pai Pedro me lembro de ares juninos, quando sob um céu de estrelas um balão cai como um corpo na um balão cai como um corpo na água. Sobre o chão pisado, me lembro de ares juninos, os meninos junto à cerca, cerca de 2000 ladrilhos enfeitando o chão pisado. O avental de Dona Zeza, a comida na panela, as bandeirolas ao vento, homens preparando a lenha e a mulher prepara a filha para a festa de São Pedro. Eu nos braços do pai Pedro me lembro de ares juninos, quando sob um céu de estrelas um balão cai como um corpo na água. Um balão cai